Nossa, a velocidade com que a informação circula hoje é algo impressionante, quase assustador às vezes, né? Verdade. Uma notícia, verdadeira ou falsa, ela pode viralizar muito rápido. Pois é, e alcança milhões, assim, em minutos. Isso coloca a gente numa encruzilhada, né? Principalmente para quem busca viver assim, sobre uma perspectiva cristã. Exato. Como lidar com isso? Com as fake news, as distorções? Como é que a gente navega nesse mar de informações? Separar o joio do trigo digital, né? Hoje a nossa ideia é fazer uma análise, mais a fundo de uns trechos do material, navegando a verdade no mar digital cristão. Um material bem interessante. Sim, queremos tirar dali os princípios, os conselhos práticos, sabe? Para ajudar a gente a ter um filtro melhor, porque a gente consome e compartilha online. Ok, vamos analisar isso. Vamos lá. O próprio texto já começa contando uma situação que, nossa, acho que muita gente já viveu. Aquela tentação de compartilhar uma notícia médica super urgente, alarmante. Ah, sim, o apelo emocional é forte, né? Muito, o impulso é quase na hora. Mas, nesse caso do texto, uma checagem rápida, coisa de segundos, mostrou que era um boato antigo. Ufa, né? Um alívio. Mas aí ficou a reflexão. Qual é a nossa responsabilidade antes de clicar em compartilhar? Espalhar medo? Desinformação? Complicado. Pois é. E o fascinante aqui é ver como princípios bíblicos bem antigos dão uma luz para esse dilema super moderno. Verdade. O material que a gente está vendo, ele destaca Provérbios 14, 15, que diz algo como: o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Essa distinção é chave, né? Totalmente. O texto diferencia o ingênuo, o crédulo, não como alguém bobo, mas alguém que aceita informação sem questionar muito, talvez pela pressa, pelo volume de coisa que chega. Entendo, a gente é bombardeado, né? Exato. E o prudente, nesse contexto digital que o texto explora, é quem desenvolve uma postura mais ativa. Não é ser cínico, é ter cautela. Pausar antes de acreditar. E isso, verificar a origem, buscar outras fontes. E para o olhar cristão que o texto traz, é fundamental pedir discernimento a Deus, né? Para separar o verdadeiro do falso, o útil do que faz mal. Faz todo sentido. Essa prudência fica ainda mais crucial no digital, onde a velocidade atropela a reflexão fácil, fácil. Exatamente. Essa prudência é tipo um primeiro filtro essencial. E aí, ligado a isso, o material traz um segundo pilar que é fundamental: o compromisso com a verdade. Ah, sim. A referência é Efésios 4:25. Deixem a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Aqui é onde fica realmente interessante. Como assim? O texto argumenta que a mentira sabe. Em todas as formas, fake news na cara dura, meia-verdade que convém, distorção sutil, informação fora de contexto, tudo isso é o oposto do caráter de Deus, que é a verdade. Entendi. Então não é só não mentir. Não. A responsabilidade cristã, segundo essa fonte, envolve um esforço ativo para promover a verdade. Isso mexe com o que a gente consome, estamos buscando fontes confiáveis, e mais ainda com o que a gente espalha. No WhatsApp da família, nas redes sociais. Exato. Em qualquer conversa online, o digital aumenta o alcance da mentira de um jeito que a responsabilidade fica enorme, né? Com certeza. E se conectarmos isso ao quadro geral que o material apresenta, essa responsabilidade com a verdade, junto com a prudência, leva a uma ação bem concreta: Qual seria? a necessidade de verificar ativamente a verdade das informações antes de passar para frente. O texto bate nessa tecla. Não é só por etiqueta digital, então? De jeito nenhum. É um ato de cuidado com a comunidade, com o corpo de Cristo que Efésios fala. Compartilhar algo não verificado, ainda mais for falso ou prejudicial, pode causar confusão, medo, divisão. Mancha o testemunho, né? Exato. Então, checar antes não é luxo, é disciplina espiritual. É um ato de amor ao próximo. Protege a comunidade da desinformação e fortalece a confiança. Faz todo sentido. É um chamado para responsabilidade coletiva mesmo, não só individual. Então, o que tudo isso significa na prática, no dia a dia? Como aplicar isso, né? É. como usar essa prudência, esse compromisso com a verdade de forma concreta. O material sugere um filtro prático, umas perguntas para a gente se fazer antes de compartilhar, sabe? Tipo um checklist. Isso, principalmente com conteúdo que parece muito sensacionalista, ou que mexe muito com emoção, ou que confirma demais o que a gente já pensa. Perguntas tipo... Isso é verdade mesmo? Primeiro passo. Eu me dei o trabalho de checar a fonte disso aqui? Ou só estou repassando o que recebi? Esse conteúdo que eu vou espalhar, ele edifica, constrói algo bom ou só serve para inflamar, para detonar alguém? Perguntas importantes. E, olhando pela fé, isso que eu vou compartilhar glorifica a Deus? Reflete o caráter dele? Essas perguntas são uma ferramenta rápida, que vem direto desses princípios de prudência e verdade que a fonte analisou. Exato. É um guia prático muito útil mesmo. E pensando nessas ferramentas, nesses princípios, o material deixa a gente com uma provocação final. Qual? Isso levanta uma questão importante que vai além de só filtrar o que a gente recebe passivamente. A questão é, qual pode ser o nosso impacto proativo? Proativo como? Se a gente decidisse não só consumidor crítico, mas agente consciente e intencional da verdade e da prudência nos nossos espaços digitais, como a gente pode, individual e coletivamente, ajudar a construir um ambiente online mais saudável? Mais íntegro. Isso. Onde a verdade tenha mais espaço para crescer do que a desinformação. Não é só evitar o erro. É construir ativamente o certo, sabe? Excelente ponto para a gente fechar a nossa análise de hoje. Explorando essas ideias do navegando a verdade no mar digital cristão, a gente fica com esse desafio bem claro, né? Com certeza. Ir além de ser só consumidor passivo de informação e assumir esse compromisso ativo. Ser agente da verdade, da prudência online. Usar filtros como esses que a gente falou não é só defesa pessoal contra a notícia falsa. É mais que isso. É um passo para contribuir de forma positiva para um ambiente digital onde todo mundo vive.